demais. Pra melhorar o Uber até a casa dela, só R$7,00. CYL737, Rádio Boqueirão FM, 87,9 MHz, 25 watts de potência. Estúdios e sistema irradiante localizados na Rua do Alto, sem número, bairro da Bela Vista, Boqueirão, Paraíba. Telefone 391-1129. Uma emissora do Centro Assistencial e Comunitário da Bela Vista. 4 horas. 87 FM. Vale tudo. Vale tudo. Atenção você que é dono de bar, restaurante, mercadinho ou mercearia. Para aumentar os rendimentos do seu comércio, passe já na distribuidora de bebidas Pague Menos. Cerveja, cachaça, rum, conhaque, vinho, uísque e refrigerantes com os melhores preços da região. Só na distribuidora de bebidas Pague Menos. Quer fazer aquela festa com bebidas ao preço de atacado? Você encontra na distribuidora de bebidas Pague Menos. E tem mais, vende gelo e carvão para seu churrasco. Entregue em domicílio e aceita os cartões Hiper, Visa e Mastercard. Distribuidora de bebidas Pague Menos. Rua Félix Araújo, 83, no centro de Boqueirão. Telefone 3391-2401. Organização Vaninho e Severina de Duca. Quem procura as melhores ofertas encontra no Mercadinho Alves. Gêneros alimentícios, frutas e verduras, material de higiene e limpeza, laticínios, bebidas, carnes e frios. Mercadinho Alves, tudo o que você precisa em um só lugar. Exposição facilitada das mercadorias e entrega em domicílio. Com um ótimo atendimento e os melhores preços. O lugar certo para você economizar é no Mercadinho Alves. Rua Manuel Rodrigues da Silva, número 18. Por trás do antigo Mercadinho de Antônio Pelado, no centro de Boqueirão. Telefone 99131-1223. Organização Nilcinho de Antônio Pelado. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno, estraga o seu caráter. Está na Bíblia. Eclesiastes 7, versículo 7. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. 87.9 MHz FM, a rádio da nossa família. Por ser apenas som e não contar com os truques da imagem, o rádio mexe com a imaginação das pessoas. Além disso, permite ações rápidas quanto à concorrência, datas especiais, períodos do dia e promoções com baixo custo e alta eficiência. Comprove a força do rádio. Anuncie na Boqueirão FM. Farmácia Nossa Senhora do Desterro. Mania de vender barato. Venha conferir os melhores preços da cidade e um excelente atendimento. E agora com Farmácia Popular, onde você vai comprar medicamentos com até 90% de desconto ou vai levar o medicamento inteiramente grátis. Temos toda a linha de psicotrópicos e antidepressivos com um preço incrível. Venha conferir produtos de ótima qualidade na linha de cosméticos e perfumaria. Aceitamos Hiper, Master, Visa e Elo. Localizada na Avenida Nossa Senhora do Desterro, centro de Boqueirão. Telefone 3391-1631. Sistema de som digital. Rádio Boqueirão FM. Tecnologia a serviço da comunicação. Material de construção você encontra aos montes por aí, mas com bom atendimento, orientação de quem entende, entrega super rápida e os melhores preços da cidade só em Alencar Construção. A sua parceria na hora de construir, com tudo que você precisa pelo menor preço e o maior prazo. Economize o seu dinheiro, venha para Alencar Construção e realize sua obra com tranquilidade. Alencar Construção, ao seu lado na hora de construir. Rua Antônio Heráclito 660, ao lado da rodoviária. Telefone 3391-1611. Organização Gilcélio Montenegro e Janete. Sua família merece toda a qualidade no pão de cada dia. Panificadora Pinheiro, com uma grande variedade de pães que vai deixar você com água na boca. Bolos, bolachas e biscoitos com o melhor sabor e a qualidade sem igual. Você só encontra na Panificadora Pinheiro, que ainda tem para você todos os itens da cesta básica, frios, água mineral e botijão de gás. Panificadora Pinheiro, Rua Ivanildo Rodrigues, 105, na saída para Cabaceiras. O telefone telefone é 391-1001. Organização Moacir de Pinheiro. Ligou! Gostou? Na hora de parar para abastecer o seu veículo, você procura combustível de qualidade e o Posto Marca é o lugar ideal. No Posto Marca, você conta com um excelente atendimento e todo o conforto da nossa loja de conveniências, onde você aproveita e faz aquele lanche especial. Confira também a nossa enorme variedade na linha de óleos lubrificantes e na hora de pagar, aceitamos todos os cartões de crédito. Posto Marca, na Rua Severiano Macedo, na saída para Queimadas. Telefone 3391-1078. Posto Marca. Satisfação em ter você como cliente. O Supermercado Mini Preço está sempre oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Temos produtos alimentícios e dispomos de materiais de higiene e limpeza, utilidades domésticas, frutas, verduras e um açougue de primeira linha. Faça o seu cartão, compre mais carne na nossa loja e tenha muito mais vantagens na hora de pagar suas compras. Temos espaço amplo e uma enorme variedade de produtos. Parcelamos suas compras e ainda entregamos em domicílio. Confira o nosso encarte promocional. Supermercado Mini Preço, na Rua Epitácio Pessoa, centro de Boqueirão, ao lado do Banco do Brasil. Telefone 3391-2086. 87.9. Programa Vale Tudo. Vale mais você. De volta com a sua programação aqui na sua Rádio Boqueirão FM. Agora são 16:06 e a Construcampo Agropecuária e Construção, na área agrícola, os pontos de tubos e conexões, fertilizantes, defensivos e tudo com assistência técnica para melhorar ainda mais a sua produção. Traga seu orçamento para Construcampo ou faça conosco e confira as nossas vantagens. Na Construcampo você encontra todos os produtos para a limpeza de sua piscina e ainda pinos para portões de tubos galvanizados. São mais de 7 mil itens disponíveis para você. Construcampo Agropecuária e Construção, Rua Severiano Macedo, 311, saída para Queimadas. Telefone 3391-1131. E o supermercado Mini Preço está cheio de ofertas e novidades para vocês. Continuamos com a promoção Família Premiada, trazendo a cada mês sorteios de brindes, prêmios extras que só o supermercado Mini Preço tem. São vales compras, carros e muito mais. Se você é cliente, ainda pode aproveitar as vantagens e fazer o seu cartão Tricard. Sendo aprovado na hora, você pode garantir as ofertas, participar dos sorteios e ganhar ainda mais prêmios. É vantagem que não acaba mais. Vem aproveitar, faça seu cartão Tricard e concorra. Supermercado Mini Preço, o melhor preço da região. O WhatsApp é 993067785. Fica ao lado do Banco do Brasil. Aqui, você faz o sucesso. Vale tudo. Vale tudo. Diego Vitor Hugo. Obrigado, Bruno Marrone, por aceitar o convite de cantar essa roda linda com a gente. Alô, meninos, sucesso pra vocês. Obrigado a vocês. 87,9 MHz. 4:21. Vale tudo. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Boqueirão FM. Vendendo a sua ideia. Eu já falei pra vocês, então me preste atenção. Compre madeira de lei e tudo pra construção. Tudo pelo menor preço, pague no cheque ou cartão. Você sabe o endereço e a melhor opção. É todo mundo chegando, feliz, alegre, sorrindo. É todo mundo comprando a Madeireira São Severino. Madeireira São Severino, telefone 3391-1525. Organização Manuel Maciel. Dê uma uma chance para a sua sorte. Passe hoje mesmo na Ultra Sorte Loterias. Você pode mudar de vida ganhando super prêmios na Mega Sena, Quina da Loto, Dupla Sena e Loto Mania. Ultra Sorte Loterias. Faça também seus pagamentos de água, luz e telefone. A Ultra Sorte Loterias fica na rua Epitácio Pessoa, 178, em frente à Farmavet, farmácia veterinária. Telefone 3391-1362. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para a sua mãe. Está na Bíblia. Provérbios 17, 25. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. Aqui é bem melhor. Vitória Magazine, a sua loja de R$12 tem tudo o que você imaginar. Roupas para adultos, crianças e toda a sua família. Roupinhas também para recém-nascidos. Temos utensílios do lar, brinquedos para criançada e artigos para presentes em geral. Vitória Magazine, a loja que tem compromisso com seus clientes, com novidades toda semana. A sua loja de R$12 fica na rua Epitácio Pessoa, 191, centro de Boqueirão, vizinho a Pinheiro Calçados. Vitória Magazine, a sua loja de R$12. Rádio você ouve, hein? Quem ousa me interrogar? Boqueirão FM. Farmácia Bairro Novo. Temos medicamentos éticos, genéricos, similares e agora a Farmácia Bairro Novo tem farmácia popular. Aqui você encontra medicamentos de graça ou com até 90% de desconto. Também estamos recebendo contas de água, luz, telefone e boletos bancários. Entregamos em domicílio. Ligue 3391-2425 9392-8300 ou 9927-7707. Aceitamos os cartões Hiper, Visa e Master. Farmácia Bairro Novo, em frente à praça. Organização Nicásio e Família. Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade? Então chegou a hora de você ir até a loja Nena Moda Infantil. Sempre com as melhores marcas. Você compra todo o enxoval da criança, da saída da maternidade até os 14 anos. Para o dia a dia ou para aquela ocasião especial, a roupa certa para sua criança você encontra na loja Nena Moda Infantil, com a melhor forma de pagar, um atendimento incrível e os preços que são uma tentação. Nena Moda Infantil, Rua Severiano Macedo, 289, bem no centro de Boqueirão, em frente ao posto São José. Ai, essa é minha sintonia, Boqueirão FM. Você não pode perder. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, programa Anuncia-me, com a equipe do Texto dos Homens de nossa paróquia e a participação do Padre Antônio Batista, aqui na Boqueirão FM. Com o Texto dos Homens. Água, nosso maior tesouro. Seja um consumidor consciente. Ao deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes, você vai usar cerca de 18 litros de água a mais do que é necessário. Escovando os dentes 3 vezes ao dia, o desperdício será de cerca de 52,5 litros de água diariamente. Se ligue, não jogue pelo ralo essa fonte de vida. Água, nosso maior tesouro. Seja um consumidor consciente. Programa Vale Tudo. Vale mais você. De volta com a sua programação aqui na sua rádio Boqueirão FM. Esse é o seu programa Vale Tudo, programa que vale mais você. E olha só, da Mata Madeireira, agora ficou mais fácil reformar, ampliar ou construir. Passe na da Mata Madeireira, você vai comprar toda a linha de materiais de construção com ótima qualidade e os menores preços da praça. Linhas, caibros, ripas e tábuas, tudo em madeira da melhor qualidade. Telhas, tijolos, areia, cimento, cerâmica, pisos e azulejos em geral. Tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar do piso ao teto. Para pagamentos à vista, ótimos descontos e a prazo, condições de pagamentos que cabem direitinho no teu orçamento. Aceite os cartões Hiper, Visa e Mastercard. A Mata Madeireira fica na rua Severiano Macedo, em Boqueirão, na saída para Campina Grande. 3391-1617, com a organização de Nildo da Mata e família. E o Posto Marca tem tradição e qualidade, sempre buscando o melhor para você, cliente, trazendo ofertas, descontos e promoções, inovando e mantendo a qualidade sempre. Dispomos de um espaço amplo, arejado, temos nossa conveniência, espaço infantil e bicicletário, onde você pode ficar à vontade para curtir bons momentos com a família e com amigos. Vem e aproveite o preço justo e a qualidade. Você encontra aqui no Posto Marca, que a nossa satisfação é ter você como cliente. Fica na saída para Queimadas, telefone 99105-9306. Vale tudo. Vale tudo.